Bom, pessoal, voltamos então agora para o quarto Multiblog, sessão número 122. Agora eu estou com o Elhão aqui, vamos falar um pouquinho sobre a treta que aconteceu lá no Canadá, em Beaumontville, entre o Cole Custer e John Hunter Mechek. Vamos falar um pouquinho do Shades também, quais são as expectativas aí do Elhão para o Shades, que está bem perto de começar aí. Vamos dar um foco bem maior, claro, na Speed Cup, né, que já temos definições aí para o final de semana. A Truck Series e a Xfinity Series ainda, pessoal, tem mais duas corridas ainda. Vai demorar mais um pouquinho para se definir se Chase e Laeras é mais pro T-Cup já é nesse final de semana agora em Richmond, né? Vamos falar também das punições. Saiu na quarta-feira à noite aí as punições, né? E vamos falar também um pouquinho sobre o desempenho de Kyle Larson e Chase Elliott também, certo? E claro, vamos falar um pouquinho do Wetlist aí e repassar ele para vocês aí. Quais são os principais que estão aí nesse entrevista de final de semana em ritmo. Começar então, né, Leão? Leão, dê boas-vindas pro pessoal, Leão. Tudo bem, amigo? Vamos para mais uma edição do podcast de Ride, né, Leão? Opa, vamos lá, Leão. Começando então, vamos falar do acidente lá que aconteceu no Canadá, né, na Truck Series. Acidente que, de certa forma, até envolveu o Chase, né? O Cole Custer queria, entre aspas, vencer, seria o vencedor, mas o John Hunter Nemechek acabou dando um payback, né? Perdão, payback não, deu um bump and go. Payback foi se ele tivesse levado um toque, mas foi um bump and go ali. Pra mim, o John Hunter fez o que tinha que ser feito, fez o que deveria fazer, porque se ele não faz isso, possivelmente em outra corrida, se fosse pra vencer, algum piloto faria com ele e venceria. E talvez deixaria o John Hunter Nemechek chupando o dedo. Tenho certeza que isso ele iria fazer. Eu preciso até relembrar aqui, mas se eu não me engano, o Cole Custer, ele chegou a empurrar alguém por vitória aí. Eu tentei relembrar isso aí. Eu acho que foi no Gateway, em algumas vitórias dele aí. Ele chegou a empurrar alguém para vencer nas últimas bandeiras amarelas ali, né? Pra, não que ele empurrou e venceu, mas ele foi fundamental aquele empurrão que ele deu em alguns pilotos ali para tentar vencer. Eu preciso relembrar essa vitória aí, de cabeça não vou lembrar qual que é, mas eu acho que foi Gettel ano passado. Enquanto o Elhão fala aí, eu vou dar uma relembrada aqui. Então, assim, um acidente interessante, né, Elhão? O John Hunter Lagoon fez uma péssima relargada, né, que era o overtime lá. Uma péssima relargada no overtime, acabou caindo para terceiro. Ele passou o Spencer Gallagher. É, depois ele chegou bem próximo do Cole Custer na última volta, né, logo na bandeirada ali, da bandeira branca, e depois no finalzinho lá na reta que chama Mario Andretti, né, que traz já pro final do circuito ali, no S final ali, o John Hunter chegou, deixou para frear bem perto dele mesmo, ele já encostou na traseira do Cole Custer, que deu uma traseirada. E o final, claro, que foi muito legal, muito bom. Eu penso que até o John Hunter Nemechek, na hora que ele entrou pro movimento, foi até que meio sem querer, porque ele abriu tanto que ele deve ter perdido até um pouco assim, a noção e um pouco a visão ali de se ele ia realmente acertar, né, dar no meio com o Custer, mas como acabou acontecendo isso, os dois se bateram, terminaram pela grama, né, nem passaram no photo finish na linha lá, que tem lá a medição lá, que é a célula, né, que mede. Começa a passar pela grama, que não tem essa medição aí. Acabaram nem saindo na classificação durante a transmissão e da corrida mesmo. Eles passaram na 20ª e tanta posição. Ficaram na volta do líder, né? Mas não, o John Hunter Nemechek foi dada a vitória para ele, claro, de todo o mérito aí. Né? E o interessante, depois, né, tá todo mundo lá, o John Hunter lá comemorando e tal, foi lá no stand flag pedir a bandeira quadriculada, e o Cole Custer saiu correndo dos pits e foi lá, deu um tackle estilo a la NFL no John Hunter, e talvez iria virar uma pancadaria maior, mas acabou ficando por isso mesmo, né? Chegou, a turma deixa disso, chegou bem rápido e apazigou a situação. Elhão. Então, Leonardo, foi uma situação bem interessante, né, de final de prova. Mais uma vez, Motorsport Park traz um final praticamente no photo finish, só que esse photo finish foi um pouco diferente, né? Eu vou direto ao ponto. toda a mecânica do incidente ali. É bom a gente relembrar uma coisa. O road course, normalmente, você tem... Vou citar o seguinte. O John Hunter pressionou o Cole Custer no muro, né? Só que era um muro externo. E normalmente no oval, quando você tem a curva pro lado, né? Às vezes que você vê dois carros passando, um esfregando o outro no muro, é sempre no muro externo. E em Gosport Park ocorreu essa situação. Foi um fato que pouca gente que prestou atenção, né? Eu imagino que para mim foi normal, foi um incidente de corrida, né? Uma corrida da NASCAR. O que trouxe maior efeito foi que os dois carros foram para fora da pista, né? Andaram na área de escape, né? Se aquela área ali fosse asfaltada, a gente não teria tido todo esse efeito que trouxe bastante repercussão para todo mundo. Realmente não, né, Leão? Porque foi, assim, foi muito louco o meu acidente, foi uma coisa incrível, né? O vídeo aí dessa última relargada aí praticamente rodou o mundo inteiro. Eu vi até num site do Yahoo japonês. De vez em quando eu costumo entrar num site diferente aí, no site dos outros países, para ver o que tá acontecendo em outros países. Até no site do Yahoo japonês tinha o vídeo. Então, assim, foi uma chegada interessante, uma chegada que vai ficar para a história. E como sempre, o Bomovil sempre nos presenteando com essas chegadas maravilhosas aí, né? Muito interessante. Eu quero aproveitar também, o Pedrão ainda não conseguiu acertar para gravar com a gente, né? Então eu quero que vocês ouçam aí. Vou deixar aqui agora o áudio do Pedrão, né? O Pedrão Mugatti aí deixando seus comentários, pessoal. Bom, falando um pouquinho da disputa que houve na prova do Canadá, né, o Hunter Nemechek com o Cully Custer, achei o final válido, final de NASCAR realmente. A gente já tem visto nas provas lá em Mosport que quem tá na liderança na última volta, geralmente, abre a última volta na liderança, geralmente acaba sofrendo um golpe e perdendo a vitória. Já aconteceu assim na primeira prova, quando o Chase Elliott venceu sobre o Dillon. A gente já teve aquele embate entre Blaney e Quiroga. Então, assim, a gente já tem que estar preparado para isso aí, né? Quem vai lá correr em Mosport já sabe disso. E uma coisa interessante, né? O sangue novo da categoria, dois meninos aí, né? 18 anos aí. Então, a gente sabe que na hora da vitória não vai ter muito escrúpulo realmente, assim. É uma manobra que alguns podem considerar antidesportiva, mas eu acho que ela está na essência da NASCAR. A gente sabe que a NASCAR se popularizou por isso aí, não tivemos punições. Então, assim, eu acredito que é do esporte, é normal. O Custer podia ter sido um pouco mais inteligente, talvez, na subida da reta ali, ter dado uma segurada para pelo menos o Hunter encaixar lado a lado e ele tentar fazer algum movimento. Enfim, está servindo de aprendizado. Espero que no ano que vem, quem abra a última volta na liderança com alguém tão perto, não deixe essa possibilidade. Ou você abre ou você vai pro tudo ou nada realmente. Então achei interessante, válido, rendeu muita mídia para a NASCAR, inclusive aqui no Brasil, vários portais, jornais, enfim, TV aberta, deram a notícia sobre o acidente, inclusive com alguns pensamentos positivos a respeito disso aí. Enfim, é do esporte, é da NASCAR, e então não tenho o que criticar. A gente tem que parar com essa padronização FIA do automobilismo aí. A gente quer ver a disputa mesmo. Se precisar colocar o companheiro na grama da forma que foi feita, achei que foi razoavelmente tranquilo até, né? Não ofereceu risco pro Custer. E é isso aí, dois pilotos novos, dois pilotos talentosos, e é isso que a NASCAR quer, e é isso que a NASCAR tá procurando realmente, disputas, brigas e é isso aí, indecisão até para saber quem que é, e é do esporte, né? As brigas ali, o contato físico depois, a gente já tá acostumado, e é isso que faz a NASCAR ali para frente. Bom, tá aí a visão do Pedro, né, sobre o assunto. Eu tô de acordo com ele, penso que se não fizer, se alguém não fizer, pode ter certeza que alguém vai fazer com outro piloto. Foi o que aconteceu com o German Quiroga, que quis fazer uma certa manobra limpa lá, e acabou o German Quiroga aí. Vocês não vê o German Quiroga aí mais nas pistas aí. Quando ele foi muito agressivo, ele quase venceu lá em Gateway, né? Então assim, o cara tem que fazer mesmo. Eu sou meio de acordo nessas, esses toques aí que às vezes precisa acontecer e não tem como evitar. Então, pra mim, o John Hunter fez o que tinha que ser feito, e tô junto com o pai dele, o Joey, também, né? E o Cole Custer, que ele que arrumou outra corrida pra vencer, porque atualmente ele tá fora do Chase. Falando em Chase, e continua falando do Chase, né? O Chase da Exclusive, pessoal, tá tão, tipo, água morna, que eu acho que nem compensa falar, né, Léo? Porque tá, assim, muito tranquilo, não tem nada diferente acontecendo, né? O que temos aqui que pode mudar alguma coisa na Action Series, né? É... lá na rabeta do Chase lá, né? É o Dakota Armstrong tirar a posição do Ryan Sieg, que eu acho que isso aí é muito difícil acontecer, apesar de ter uma certa proximidade entre os dois ali, mas eu vejo o Ryan Sieg com um carro muito melhor que o Dakota Armstrong. É, o Jeremy Clements também fez boas corridas aí, deu um pulo maior na classificação, mas mesmo assim ainda continua longe da 12ª posição, que é a zona de corte, né? O Jeremy Clements deveria ter aproveitado um pouco mais as pistas nos road course, né? E ter alavancado melhores resultados aí, pelo menos top 10 nos três road course aí, para ter chegado ainda mais perto dessa 12ª posição. Então, sim, para mim, o Chase da Action Series aí tá praticamente com a fatura liquidada, né? A única diferença é que o Sadler venceu mais uma, segunda vitória dele no ano, né? Venceu o final de semana em Dargo. Leão, acho que você nem vai querer falar alguma coisa sobre o Chase da Action Series, né, Leão? Única coisa, Leonardo, que esses pilotos que estão disputando essas duas vagas restantes são pilotos que são muito... são muito frágeis nessa questão de ter abandonos, né? Por ter equipamentos com qualidade inferior, né? Eles não têm tanta resistência assim durante as provas, por isso que é muito comum você ver esses pilotos tendo vários problemas durante o dia. Eles estão mais propícios a abandonarem e assim perderem vários pontos. Leonardo? É isso mesmo, Melhor. Vamos aguardar aí as próximas duas corridas, né? Para ver se talvez lá na frente isso mude alguma coisa. Eu também, eu acho que o Adelhão também, o Pedro, vocês também que estão nos ouvindo aí, tenho certeza que nenhum que está fora do top 12 possa vencer uma corrida, né? Não temos aí, por exemplo, o Talladega no meio do caminho aí, para que talvez um JJ ele da vida vence uma corrida aí, e se classifica, salta lá da 16ª posição, né, lá para quarto colocado no campeonato, sendo os pilotos com vitória que se classificar. Eu acho que isso não vai acontecer. Então, para mim, aí tá com a fatura liquidada o Chase da Action Series. Certo, pessoal? Agora sim, vamos falar um pouquinho do Chase aí da Sprint Cup. O Chase da Sprint Cup tá cada vez mais interessante, né? Vitória aí do final de semana foi do Matt Truex Jr. Ele já tinha vitória, ele só aumenta um pouquinho mais a vantagem, sobe lá pro meio lá do pessoal, que tem duas vitórias. É, entra no bolo lá. E o Jamie McMurray aí, que tá agora com a corda no pescoço, o Eunima bem pertinho dele aí. Vamos falar das punições, tá? A diferença do Ryan Newman para o Jamie McMurray era apenas de 7 pontos, agora a diferença é de 22 pontos. Leão, parece que tá se complicando, né? Essa punição aí, com essa punição o Ryan Newman se complica no Chase aí, se complica um pouquinho para garantir essa vaga. Por exemplo, mais ou menos aí por cima aí, o Ryan Newman precisa chegar da 19ª posição para cima, né? E o Jamie McMurray não precisa nem pode marcar pontos, né? Tem que terminar em 40º, por exemplo, marcando apenas um ponto. Tem que terminar em 18º para cima. Leão. Então, Leonardo, o Ryan Newman é a segunda punição que ele recebe esse ano. Ele teve vários problemas nas últimas provas da temporada regular. Situação bastante delicada dele. Agora, com essa punição em Darlington, próprio, que ele até tentou alguma coisa ali em certo momento, ficando na pista, né? Não teve tanto sucesso assim. E agora ele vai ter que se virar. Está numa situação parecida com a de 2013, né, Léo? Onde ele chegou em em Richmond, e por muito pouco, se não fosse uma treta da Michael Walt pro Race, ele teria vencido aquela prova, né? E se classificado pro Chase, né, Léo? É verdade, Léo. Aquele ano ele tava muito bem. Ele tava. Tempo dele ter se classificado aí pro Chase, mas teve toda aquela bagunça, né? Que aí foi com o Nanasca, começou a colocar. O próximo ano já colocou 16, já aumentando. Deu um jeitinho de colocar o Jeff Gordon no meio do Chase ali. Enfim, essa punição do Ryan Newman aí realmente veio para complicar bem as coisas para ele, né? É claro que o Jamie McMurray pode ter algum problema durante a corrida, pode ser que, sei lá, um problema de motor, né? Ele é o que impossibilita ele de voltar para a corrida, mas é um pouco mais difícil aí. O Austin Dillon também não é aquele cara também que tá 100% garantido, o Austin Dillon, né? Mas a diferença do Ryan Newman pro Austin Dillon, por exemplo, é de atualmente 31 pontos, pior ainda essa diferença aí pro Austin Dillon, que tem sim um pouco mais de conforto aí para ele aí. Eu só queria, Leão, passar aqui, até comentar com você, abrir um parênteses aqui nesse assunto do Chase. Caso o campeonato fosse um campeonato igual era antigamente, né, por pontos aí, e não essa bagunça que agora hoje o Chase Grid, que dá outra visão ao campeonato. Não vou falar nem pontos, só vou falar posições aqui, não, só para ver como é que tá interessante. O Kevin Harvick, pessoal, seria o líder do campeonato, né, o Keselowski seria o segundo colocado e o Joe Logano o terceiro. O Kyle Edwards e o Denny Hamlin seria quarto e quinto. O Kurt Busch, que vai muito mal, né, tá classificado pro Chase, mas não vai muito bem, ele seria o sexto colocado. O Kyle Busch seria o sétimo colocado. O Matt Truex Jr., o oitavo. O nono seria o Matt Kenseth. O Chase Elliott seria o melhor colocado da Hendrix, né, em décimo colocado. O Jimmy Johnson seria apenas o décimo primeiro. E o Austin Dillon aí, o décimo segundo. O Jamie McMurray em décimo terceiro. O Ryan Newman em décimo quarto. E em décimo quinto, o Kyle Larson. Interessantíssimo esse campeonato aí por pontos, né, Léo? Caso não tivesse esse Chase Grid aí que classifica os pilotos, que muda muito aí, o Vitória tem um peso um pouco maior do que os pontos, né? Por exemplo, teríamos o Jimmy Johnson, Léo, com 184 pontos atrás do Kevin Harvick. Seria uma diferença praticamente intirável, né? Não dá para tirar essa diferença aí para lutar pelo título. Faltando agora aí, vamos colocar aí 11 corridas para terminar o campeonato, né, Léo? Sim, Leonardo, seria uma outra mecânica de competição, né? Acho que a NASCAR não dá para a gente ter uma ideia de como seria, que até dá, né? A gente, lembrando que a X-Wing Series e a Truck Series até o ano passado não eram pontos corridos, né? A primeira prova do ano tinha a mesma importância da última prova do ano, e hoje em dia não. Hoje em dia cada prova tem sua importância no Chase. Cada prova específica tem a sua importância, né? É bem importante a gente tentar pensar nesse outro modo de disputa, né? Mas lembrando que se fosse esse modo de disputa, com certeza a postura de vários pilotos que estão nas primeiras colocações seria outra desde o início do campeonato, né? Alguns caras que, claro que todo mundo entra para vencer as provas, né? Mas a preparação das equipes, né? E até a maneira de guiar dos competidores, eu acho que seria um pouco diferente, essa tabela estaria de outra forma. Por exemplo, a gente não ia ver o Kyle Busch, por exemplo, conformado com o top 5, ou ver um Jimmy Johnson conformado, só tendo problemas, que o Jimmy Johnson está classificado com 2 vitórias já, né? Então para ele tanto faz como tanto fez. Acabou tendo problema em Darlington. Eu lembro quando ele tava naquele auge de lá, que só ele vencia, um monte de corrida, foi campeão 6 vezes aí, né? 5 seguidas. Eu lembro que naquela época, né, quando ele tinha um DNF, na outra corrida ele se matava, ou ele vencia, ou ele fazia no mínimo top 5, né? O Jimmy Johnson. Aí o que aconteceu? O que acontece agora? Ele tem um DNF, ou ele tem um problema, na outra tanto faz como tanto fez. Realmente a mecânica seria bem diferente, né? E é interessante aí, como eu sempre falo, não estou aqui fazendo advogado diabo, né? Mas eu, como eu sempre falo, como esse Chase maquia resultado, né, Léo? É bem maquiador aí, não é a real realidade, né, do campeonato da NASCAR. com esse chase aí, realmente é um chase sim para dar emoção, né? É um chase para mexer com todo mundo, mas não dá real noção de quem realmente são os melhores pilotos da temporada, né? O que a NASCAR conseguiu fazer de interessante, de bom, que o que temos aí, né, são 13 vencedores, né, são 13 vencedores diferentes num ano só, né, garantindo vaga 16 no chase, apenas 3 não venceram e quase um 14º consegue sua vitória aí. Bom, vamos aguardar aí, né, da NASCAR aí, que vai acontecer aí, né, nesse chase que se aproxima aí. Para falar um pouquinho aqui, Léo, vamos falar um pouquinho do cenário aqui, né, da Speed Cup, eu vou falar só, tá? Porque ainda tem mais duas etapas, como já falei, da Xfinity Series e da Truck Series, tá? Então, falando um pouquinho aqui da Cup, o Chris Busch tá garantido aí com uma vitória, né? Mas só relembrando, ele está apenas 11 pontos à frente do 31º colocado, né? Então, assim, ele precisa estar entre o top 30 para se classificar. Para ele, é o sétimo lugar... o sétimo lugar para ele é excelente ali, ele consegue fazer o campeonato aí, terminar bem o campeonato, terminar a fase regular e se garantir para o Chase ali. O top 10 acho que liquida a fatura para ele, né, Elion? O Chase Elliott, ele não tem vitórias, né, mas ele está cerca de 24 pontos à frente aí. Ele vai precisar de uma 17ª posição e não liderar nenhuma volta, ou um 18º lugar liderando uma volta, né, ou um 19º liderando o maior número de voltas, aí ele garante com certeza a vaga pro Chase ou vencer, né. O Austin Dillon também não tem nenhuma vitória, mas ele tá bem ali no campeonato, precisa de um 15º colocar uma 15ª posição ou uma 16ª posição liderando voltas, ou 17º liderando o maior número de voltas. O Jim McMurray também não venceu nenhuma. Ele precisa aí de um 21º lugar, ou um 22º, né, ou um 23º colocado liderando o maior número de votos. O Wayne Newman, ele precisa de um 21º, né, ou um 22º colocado, ou um 23º, né. Claro que tem que ir relembrando aí que o Elliott precisa ter problemas, o Jim McMurray precisa ter problemas, né. E o Casey Kane, ele precisa aí de um 20º, deixa eu achar aqui, achei. Ele precisa de 22 ou 23 pontos aí, né, que ele tá do Ryan Mimo. Então ele precisa de algumas combinações de resultado aí. Ele precisa pelo menos treinar dentro do top 30 da corrida para se garantir, e um resultado muito grande aí, uma combinação muito grande de resultado pro Casey Kane avançar pro Chase. Praticamente o Case Game precisa vencer, porque é uma combinação tão grande de resultado que nem vou falar aqui, Leão. É engraçado, né, Leonardo? Duas semanas atrás você olhava o Jim McMurray e o Ryan Newman, né, duas, três semanas atrás, e você praticamente dava eles como certos no Chase, né? Como que essas últimas provas acabaram indo. Não foram favoráveis a eles, né? A vitória do Larson, principalmente, acabou mexendo com isso aí, né? O Chase Elliott, para mim, foi muito bem. Para mim, foi uma prova excepcional dele no domingo, ali, sob pressão, né? Depois de ter perdido uma prova, não diria praticamente ganha, mas com grande chance de vencer em Michigan. E conseguiu fazer uma prova bem consistente, terminou bem e conseguiu pontos fundamentais para a classificação. Para mim, a prova de Darlington foi a prova da classificação do Chase Elliott, que agora, se ficar fora, vai ser, diria que injusto, né? Que ele mostrou a reação, né, quanto precisava mostrar. E em relação ao Casey Kane, né, Léo, situação muito complicada dele, né, piloto da principal equipe da categoria, né, maior vencedora dos últimos anos e pelo segundo ano seguido, né, ficando fora do Chase, né, bem decepcionante, Leonardo. Realmente o Casey Kane não vive um momento, não passa por um momento legal, tudo isso aí soa contra ele, né, já que temos o William Barra batendo na porta, pedindo uma vaguinha nessa equipe aí. Temos uma coisa que ajuda ele, que o Dan Hara Jr. tá afastado, não volta mais esse ano, né? O Alex Bowman e o Jeff Gordon vão dividir esse carro 38 até o final do ano. E já se fala aí, então, né, um boato muito forte que talvez o Daniel Ricciardo voltaria mais em 58. Isso sim são notícias que favorecem, né, o Casey Kane, né? Porque, assim, caso o Daniel Ricciardo não volte, né, ele ainda tem um contrato para cumprir aí pelos próximos anos, aí, até 2018. Né? São mais 2 anos de contrato com o Casey Kane. Então, tipo, o William Barros está garantido. Né, o William Barros está garantido no carro 38, né, talvez se o Daniel Ricciardo parar. Mas aí, se o Daniel Ricciardo parar, o Casey Kane não parar, será que realmente o Casey Kane vai cumprir esses 2 anos que ainda restam, ainda andando desse jeito, levando esse carro muito mal aí, né? E até um assunto, né, que eu quero já aproveitar aqui e puxar, é um assunto que eu iria comentar no bloco da Sprint Cup, mas claro que é assunto agora que a gente está sempre trazendo pro último bloco. Que é o seguinte, Leão. Muito estão se falando, muito zum zum zum, muito tá girando aí essa conversa, principalmente nas transmissões nacionais, principalmente na transmissão nacional, né? É falando que o Jimmy Johnson está acabado, que o Jimmy Johnson está muito ruim, que a Hendrick está muito ruim, que as coisas não estão muito boas para a equipe. Eu só quero relembrar uma coisa, pessoal. Não é que o Jimmy Johnson tá ruim, não é que a equipe tá ruim, né? Não é. É porque antigamente a gente tinha, dos 4 carros, a gente tinha 3 pilotos que andavam sempre muito bem, né? Tínhamos o Jeff Gordon, que era sempre top 5, top 10, o Dale Earnhardt Jr., que começava a corrida lá no top 25, de repente aparecia no top 10, liderava algumas voltas, às vezes vencia, como fez um belo ano em 2014. Fez um belo ano passado, mas 2014 foi melhor ainda, né? Então, assim, e tinha o Jimmy Johnson também, que fazia suas contribuições, né, vencendo as corridas. O Jimmy Johnson ainda não conseguiu achar um atalho pro Chase nesse novo formato. Então, assim, o pessoal precisa começar a entender o que está acontecendo com a Hendrick agora. Jeff Gordon foi aposentado, chegou o Chase Elliott. Chase Elliott ainda é um rookie. Claro que fez um ótimo começo de ano, todo aquele gás foi pôr em Daytona, mas ele precisa ainda se modelar ainda, né, ele tá sentindo um pouco a pressão aí. Só para relembrar vocês, em junho ele terminou a corrida em Michigan em segundo colocado, né, de junho até no final de semana retrasado em Michigan, que ele, quando ele voltou a terminar na corrida numa segunda posição, né, ele vinha só tendo posições ruins, só quebra, batendo. Isso aí é coisas de um piloto novato que ainda precisa, né, ter a tarimba, ter, assim, aprender realmente a correr, né, aprender a dar bons resultados. E o Casey Kane, que nós já sabemos como é, né, Léo? É um bom ponto, Leonardo. Eu acredito que a Hendrick perdeu, além do material humano, né, na qualidade dos pilotos, no hall dos pilotos. Lembrando que o Jeff Gordon também teve temporadas ruins, né? Eu não lembro se ele... Eu acho que ele chegou a ficar fora do Chase em duas oportunidades, se eu não tiver enganado, uma oportunidade, mas ele já ficou muito tempo sem vencer. Mas, assim, acho que o principal problema na Hendrick é o problema de material humano ali na engenharia, né? O pessoal, eu acho que algumas equipes devem ter levado alguns profissionais ou desenvolvido melhores programas que a Hendrick no momento, como a NASCAR vem fazendo várias mudanças de pacote, né, Leonardo? Eu acho que talvez a equipe não tenha se adaptado nesse formato, né? Outro ponto que eu até falei isso no Twitter durante a semana, né? Que a Hendrick agora, né, com esse problema do Dale Jr., do Dale Earnhardt Jr., colhe os frutos de anos de um trabalho porco no desenvolvimento de pilotos, né? Eu me lembro aí, depois do Keselowski, eles não investiram em ninguém, né? Só o Chase Elliott, que a gente que patrocinava, ajudava, mas quem estava de olho mesmo era o Bill Elliott, né? O Chase surgiu da equipe do pai dele, né? O pai dele sempre ali ao lado, né? E foi para a Junior, né? O patrocinador da Napa foi muito bem, mas você não faz um programa de desenvolvimento só com um piloto, né? E se o Chase Elliott não tivesse dado certo? Uma coisa que eu até me preocupo em relação ao Byron É toda essa expectativa que se criou. O menino mal correu meia temporada na Truck Series e já coloca a responsabilidade nele de um carro na Sprint Cup. Enquanto eu acredito que ele tem que ter tempo para se desenvolver na própria Truck Series, ele tem que ter liberdade para errar, para fazer bobagem, para chegar na Xfinity Series, que é um carro diferente, né? Um nível de pilotagem diferente, para aí sim chegar na Cup, né? Agora, você concentrar toda a equipe em dois meninos, dois moleques. E em relação ao Jimmy Johnson, eu acho que ele deve... Hoje ele não tem o melhor equipamento do grid. Isso é totalmente certo, né? Todo mundo vê isso final de semana. Eu imagino que ele e o Chad Knaus estejam estudando o Chase, sabendo aonde eles possam ganhar alguma coisa em cima dos outros pilotos, rever os erros que eles vêm cometendo nos últimos anos e esperar começar essa fase decisiva, né, Leonardo? O campeonato, na realidade, começa agora. E só terminando aqui, quando eu falo trabalho porco, é que, por exemplo, num caso desse, você tem que ter um piloto jovem pronto ali para entrar no carro. O único piloto que a gente que nos últimos anos vinha tendo ali para substituir era o Regan Smith, só que um piloto já experiente, né? E esse ano tá correndo a equipe do Donnie Baldwin. É o Alex Bowman, coitado, dando uma situação parecida com a do Brad Moffitt do ano passado. Um piloto que não tem dinheiro, tá competindo ainda por causa do talento dele, mas é jogado em uma situação completamente complicada, porque ele não teve tanta milhagem na Sprint Cup em um carro bom, não disputou um título da Xfinity Series em um carro de ponta. Tudo bem, correu na Rebel Racing em distante 2013, né, Léo? Mas desde então só vem andando em carros de nível menor, como na Tony Baldwin, como na BK Racing. Ele não teve uma temporada integral num dos carros principais da Junior. Se ele tivesse competido em tempo integral em uma dessas equipes, com certeza ele ia estar mais preparado para assumir o carro 88. E aí é muito complicado, por mais que ele vá bem no treino, se ele não tiver um resultado bom no final do dia, vão olhar de maneira ruim para ele, né, Léo? Enquanto você fica esperando um menino lá que mal nasceu, né? Eu acho que a Hendrick vem cometendo erros sérios, né, cara? E se o Chase acabar não dando certo? E se o William Byron acabar não dando certo? Eles vão ter que ir correndo para pegar pilotos de outras equipes, né? Né, Léo? Bom, é verdade, Leão. Só remendando agora os assuntos, né? O mais importante é o seguinte: a Hendrick não está investindo, né, lá no pessoal novinho, lá, por exemplo. Não vai lá na KN. Fala, não, vem cá, eu vou pegar vocês aqui, vi que você anda bem e tal, você tem boas médias nas corridas aí, eu vou te treinar, tá, vou te preparar, você vai, daqui 10 anos você vai fazer Sprint Cup, por enquanto você vai só correr, né, que a gente colocar, você vai correr, vai fazer boas corridas, a gente vai dar o melhor equipamento pra você, mas você vai ter patrocínio e tal, tal, pra fazer realmente o moleque lá, né, novinho, ir prendendo, correndo, tal, tal, crescendo, né, trazendo tipo um piloto experiente, né, para dar todo aquele apoio para ele, Léo, e crescendo devagarzinho. Olha, pode falar, Léo. Lembrando que o William Byron ele corria pela equipe do Dale Jr. na Silvio Santos Late Model. Deu pro Kyle Busch criar, pro guri aparecer, tudo bem que a KBM é o melhor pacote da categoria da Truck Series, né? E até um truck para vencer provas, dinheiro tem uma universidade muito forte lá que patrocina ele, mas neste ato ele correu sério risco de perder. Numa dessas, seu Roger Penske vai lá, leva o guri, coloca no 22 ano que vem lá, todo mundo sabe que você correr na Penske hoje, mas que seja uma equipe grande na NASCAR, você não tem a pressão que tem na Hendrick, né? Você teria... não teria tanta visão das pessoas, até o Keselowski e o Logano, uma equipe que tem menos pilotos, né? É todo mundo mais próximo ali. E a diferença é correr na Hendrick, né? Um time que dos últimos 10 campeonatos ganhou 7, 6, né? E tendo a peixe de substituir em médio prazo o próprio Jimmy Johnson, né, Leonardo? Porque em talvez 10 anos, pelo projeto deles, a equipe vai estar na mão do Byron e do Chase Elliott, né? Se não vir um Larson, se não vir ninguém de fora, né? É muito complicado, né? Enquanto numa Penske da vida ele teria outros pilotos mais jovens que segurariam a bronca por um tempo, né, Léo? É isso mesmo, melhor. É, esse é o pensamento. Começar a preparar a equipe após Jimmy Johnson, que realmente agora é o capitão da equipe, né? O capitão é o principal ali, né? Preparar a equipe após. Então tá na hora já de começar a mexer os pauzinhos, pôr um cara lá embaixo, lá na KN, ou até no late model mesmo, né? Ir treinando, ir desenvolvendo o piloto. Eu acho que a gente precisa fazer isso. A Hendrix ficou muito carente porque ela tinha alguns medalhões, né, que realmente correspondia a ela. Por exemplo, ela passou de 2005, 2006, vencendo em um monte de corrida, com o Jimmy Johnson, com o Jeff Gordon. Na época tinha o Mark Martin também na equipe, né, até o próprio Kyle Busch chegou a correr. Então, assim, tava com o pessoal aí, os medalhões aí, dando bastante lucro para eles aí, né? E ela esqueceu um pouco de investir no futuro. E o futuro chegou. Né? Lá em 2005, 2006, a história era bem diferente. E agora o futuro chegou. Algumas equipes se prepararam. Né? Algumas equipes já estão se remodelando já para o futuro. É, como eu já falei até no cafeteria. Né? Infelizmente, o piloto novo chega com maior, com peso maior, com uma bagagem maior do que o piloto velho. É, por exemplo, hoje em dia o pessoal olha mais para o Inon Baron da vida, por exemplo, né, que para o Jimmy Johnson. É, mais ou menos que o pessoal esquece que o Jimmy Johnson fez e preferem dar o lugar para o Inon Baron, porque é um piloto jovem, um piloto que anda muito bem, é um piloto que desafia todo mundo, que todo mundo gosta de ver ele correr, né, e se tira o brilho, por exemplo, de um Ryan Newman, que fez um bom trabalho, né, quando ele começou, que ainda faz um bom trabalho, faz boas corridas quando é permitido o carro dele, né, ou, por exemplo, um Greg Biffle, que está quase na época de aposentar já, ou o próprio Jimmy Johnson também, que o pessoal já começa, já uns murmurinhos aí, né, eu creio que daqui 5 anos vai começar a falar em Jimmy Johnson aposentar. Então a gente está precisando disso, a gente está precisando se preparar, né, como você bem falou, Léo. A Hendrix, ela não é uma equipe ruim, ela não passa por um mau momento, ela não passa por dificuldades. Ela passa um período muito mal de má administração. A equipe não está sendo bem administrada, a equipe não está com um olhar focado no que ela realmente quer. Está muito preocupada com o William Barra se vai dar certo, se o Chase Elliott está fazendo um bom trabalho se vai dar certo. Agora temos o problema do Denha Jr. também. Quando ele volta, se volta, patrocínio, quem vai querer, apesar que o Denha Jr. se autopatrocina, né, porque ele consegue patrocínio muito fácil, só falar que é Denha Jr., todo mundo quer pôr o adesivinho lá no carro, lá, né, só do carro do Denha Jr., que realmente vai vender, ainda mais se ele ganhar alguma corrida, né? Então, assim, a gente precisa se preparar. Você falou do Jeff Gordon, Elião. O Jeff Gordon, ele não participou do Chase até hoje em apenas uma etapa, um ano, né? Que foi em 2005, o resto dos anos ele participou de todos. O que mais ou menos a gente precisa lembrar foi as vacas magras, né, que passou o Jeff Gordon. 2008 não venceu nenhuma corrida, 2009 venceu apenas uma corrida, 2010 não venceu nenhuma corrida, 2013 venceu apenas uma, e o ano que ele foi aí, que ele encerrou a carreira, que foi 2015, o ano passado, venceu também apenas uma corrida, e se não a mais importante corrida, o Jeff Gordon naquele ano, né, que foi a corrida que ele se garantiu para a próxima etapa, foi o primeiro a garantir a sua ida para o final, né, para a final do ano passado em Homestead, quando ele venceu o máximo. Foi, Léo. É o final do Jeff Gordon, foi muito bom nos últimos 2 anos ali, né, cara, aquela arrancada ali em 2014, né, ele, 2013 eu acho que ele começou a andar bem. Porque em 2010, 2011, 2012 ele não vivia boa fase. Talvez se ele tivesse parado naquela época, né? É, a gente teria uma outra. As pessoas teriam uma outra visão, assim, né? Tanto é que eu tô até meio estranhando o desempenho que ele tá tendo no 88. Eu achava que ele poderia tá tendo atuações melhores. Eu acho que só mostra que o equipamento da Hendrick hoje não é o melhor do grid da NASCAR, né? Hoje, né? Não sei, daqui a duas semanas, com um novo pacote, se estão escondendo alguma coisa. Só para falar aqui do resultado dele, do Jeff Gordon, até agora 5 corridas, não tem nenhum top 5, nenhum top 10, não liderou nenhuma volta, não fez nenhuma pole, não fez nada. A média de largada dele é 18.4, a média de chegada é 15.8. Realmente é um número que não se condiz com o Jeff Gordon, né? Eu só preciso e quero falar do Alex Bowman, né? Para falar aqui, pessoal, das 12 corridas que ainda faltam, né? O Jeff Gordon esteve em Darton, vai estar agora no final de semana em Richmond, corre Dove e Marshville. E o Alex Bowman vai correr o restante das corridas. Vai correr Chicagoland, New Hampshire, Charlotte, Kansas, Talladega, Texas, Phoenix e encerra o ano em Homestead, né? O Alex Bowman, na minha opinião, faz um trabalho muito melhor que o Jeff Gordon. Ele, quando ele tá no carro, ele consegue andar muito melhor, né? E como você bem falhou, Elião, o Alex Bowman faltou talvez um pouco de milhagem. Ele fez o campeonato no carro 88. Em 2013, muito bom o campeonato, né? Chegou a fazer duas poles muito boas lá, 99, pergunta, pessoal. Fez um bom ano, né, naquele ano lá, um ano que chamou muita atenção, ficou com olhos voltados para ele aí. Tanto é que ele conseguiu vaga depois na Sprint Cup. Fez um ano dentro do que era possível, né? Ele fez um bom ano, né? 2015 também. E acabou perdendo a vaga o Alex Bowman. E agora essas oportunidades aí tá realmente só mostrando como ele anda bem, o Alex Bowman. Talvez se ele tivesse um programa aí, talvez fazendo um bom campeonato em boas equipes aí, numa SR da vida ou numa Junior Motorsports na Action Series, talvez ele seria até campeão dessa categoria aí. Por exemplo, ele seria até um campeão melhor do que o Austin Dillon, que foi um campeão sem vitórias, né, Leão? Faltou ele ser filho do Tim Cindric, né? Isso faltou mesmo. Ia ter uma vaga na Penske, tranquilo. O Pedro também, pessoal, deixou aí, né, desse assunto do Chase que nós estamos falando aí, ele deixou um áudio para vocês aí, né, para nós aí, e vamos escutar o áudio dele. Conturbado um pouco, né, a gente tem algumas situações aí interessantes, estaria um pouco mais disputado, não tendo saído hoje as punições pro Newman, né, e pro Kyle Larson, porque o Kyle Larson não influencia tanto, já que ele tem vitória, mas pro Newman de 7 para 22 pontos, a diferença aumenta significativamente, né, ele poderia se classificar até com vitória de algum outro piloto que está na linha do Chase, então ele vai ter que correr muito atrás. Talvez a grande chance dele seja os 11 pontos que distanciam o Chris Buescher do David Reagan do top 30, né? Então ele tem que torcer pro Buescher dar um azar tremendo para que ele faça um bom resultado, como ele vem realmente fazendo, e se livre de punições, como que aconteceu em Atlanta no início do ano e agora, para conseguir sua vaga. Eu acho que vai ser uma briga de foice entre esses pilotos ali. Chase Elliott está dentro, com certeza, Dillon provavelmente também, então ficaria ali entre o McMurray, o Buescher, que já tem vitória, e o Ryan Newman. Na frente eu não tenho muito palpite, assim, eu acredito que os Chevrolets devem andar um pouco melhor em Richmond, mas lembrando que os Toyotas dominaram na primeira prova do ano. Vamos ver o que acontece. Com certeza o foco vai ficar na disputa pelas vagas no Chase. Bom, vocês ouviram aí o áudio do Pedrão, né? E vamos agora falar das punições que aconteceu em Darton. Só relembrando vocês, carro do Ryan Newman e do Kyle Larson foram pegos já logo após a corrida. E agora saiu as punições aí de cada carro. O 31 do Ryan Newman foi pego nas violações aqui do setor número 12.1. Eu não vou falar muito disso aqui não, porque talvez não compensa muito não. Só a punição deles foi a P3, né, a punição um pouco mais pesada. O Luke Lambert, que é o chifre do Ryan Newman, multado em $25 mil, e perdeu 15 pontos, tanto de pilotos, né, como de donos do carro. Aí foram 15 pontos de punição para o carro número 31. O carro 42 também, né, basicamente dentro dos mesmos quesitos aí, né, o setor lá 12.1. 20.17, é mesmo, praticamente a mesma coisa, né? O Chad Johnston, que é o cautivo do Carolina, punido e multado em $22.5 mil e perdeu também 15 pontos, tanto mais de pontos do campeonato de donos de equipe, né? O Ryan Blaine também foi punido, Elião. Levou aí $1,000 de punição. O Keselowski também foi punido. O Keselowski e o Carl Edwards foram pegos aí na punição aí, na pré-race, né? Então eles vão perder 15 minutos no practice do final de semana de Richmond. O Joe Logano, o Jeffrey High, né, também foram pegos na inspeção pré-corrida aí. Os Tours também, eles perdem aí também tempo no practice que acontece no final de semana em Richmond, né? Então tá aí as punições que saiu. Punição um pouco pesada aí, né, Leão, pro Ryan Newman e pro Kyle Larson, principalmente pro Ryan Newman, que se complica aí nessa luta pelo Chase, né, Leão? Então, Leonardo Guina, os torcedores do Larson, né? Nosso amigo Pedro Mugarte aí, principalmente, né? Grande torcedor entusiasta do 42, né? Ele ainda bem que foi nessa prova. Tivesse sido na prova anterior, talvez os planos do Chip Ganassi para o Chase estariam frustrados, né? Em relação ao Ryan Newman, essa punição deixa o time 31 numa situação extremamente complicada, né, Léo? E é isso aí. Vamos ver aqui que o Newman tira um coelho da cartola, né? Tô falando do William Byron, né? Nesse frame, é bom lembrar que quando o Newman surgiu na Sprint Cup, tinha até o apelido de Rocket Man, né? Que venceu várias provas, venceu várias poles, era como um raio na Sprint Cup, né, Léo? É verdade, o Ryan Newman, quando ele começou, pessoal, vocês não têm noção de como ele andava forte. Eu até fiquei um pouco surpreendido como ele começou a ter uma queda de desempenho, mas ele andava muito bem e fazia poles que era inacreditável. Se eu não me engano, o primeiro ou o segundo ano dele foram 9 poles do Ryan Newman. É um número impressionante do Ryan Newman. E é um cara que sempre tem que ser destacado por ter fama de mauzão. Elião, vamos falar como um pouquinho. Como você diz, Leonardo, só sobre o Newman, último comentáriozinho. Como você sempre se refere ao Vopá pro Montoya, né? Eu acho que o problema do Ryan Newman é que ele corre pro lastro, né? Ah, é, né? Ele corre um pouquinho de lastro também. Ele não era assim, não, né, Léo? Ele era mais um chutar um pouco o Ryan Newman. Agora ele tá correndo com lastro aí. Tá com arrudão. Sei que ele tá arrumando, não. Eu acho que ele não é vegano. Tá certo, Leão. Bom, vou falar um pouquinho do entrelist aí, né, Leão? Falar da Action Series aí que acontece. Eu até preciso. Não vi os horários de corrida do final de semana, pessoal. Mas acontece na sexta-feira. Ah, acontece no mesmo horário, as duas. Sexta-feira à noite, 8h30, Leão. Temos até o momento 43 carros inscritos aí pro final de semana lá em Richmond da Action Series, né? Os que estão aí, sempre aí as figurinhas aí, né? Austin Dillon vai estar no carro 2, o Kyle Busch vai estar no 18, no 42 vai estar o Justin Marks, né? No 88 vai estar o Alex Bowman, que faz double dutch no final de semana, corre as duas categorias, perdão, corre só a Xfinity Series, né? A da Sprint Cup é o Jeff Gordon. E o Jeb Burton vai estar no 98, ele, ó. Ótima notícia, né, Leonardo? É, eu, assim, muito boa, fiquei muito feliz aí, tanto com o Alex Bowman quanto com o Jeff Burton, né, nesse carro 98. Não. Oi, Leão. Só um pequeno detalhe, né, como até vocês já devem saber, essa equipe 98 da Biatti, ela tem uma parceria com a RPM, tanto que o Almirola sempre compete nesse carro. No passado o Hornet também competia com o Almirola, e isso mostra que a RPM não abandonou o Jeb Burton, não, né? Mesmo após ter fechado essa operação na categoria, eu acho que eles ainda têm planos para o futuro do Burton. Isso é muito positivo, né? Lembrando que o Brian Scott está sendo um desastre esse ano, né? Correndo no 44. E vamos torcer para aparecer um patrocinador legal aí. Quem sabe ano que vem, pelo menos, né, que se insiste correndo em tempo integral. E um time que tem chance de vencer corridas, né, Leonardo? É, um time que tem chance de vencer corrida. É um time muito bom. Não é um time meia boca. É, se o Jeb Burton conseguir encaixar uma boa estratégia, conseguir encaixar aí um bom treino de corrida, com certeza consegue top 10 nesse carro aí, né, Leão? É um bom carro. Ah, eu não falei também aqui, Leão, temos uma estreia do Quint King, né, ele que corre lá na KN Pro Series Rist, ele faz aí a sua primeira corrida na Extreme Series nesse final de semana. E temos também o Mestre de Benedetto no carro número 10 aí, da Mark Smith. Elião. Então, né, Leonardo? O de Benedetto faz esse Starton Park, né, que sempre foi do Jeff Green, né? Enfim, vamos ver o que vai acontecer no domingo, né? É engraçada a situação do de Benedetto, né? A gente viu a vitória do Michael McDowell duas semanas atrás, né? Lá na pista de Road America, o de Benedetto é um caso bem parecido. É diferente do McDowell, que teve uma passagem desastrosa pela Michael Ott Racing no início de carreira, né, Léo? Ele foi vice-campeão da ARC e no outro ano já foi jogado na Street Cup, coisa que hoje em dia é praticamente impossível de acontecer. É muito difícil, né, Léo? Numa equipe pequena para média na época. Foi um desastre, aí sobreviveu por anos fazendo Starton Park. Já o de Benedetto não, ele foi da Joe Gibbs, né? Do programa da Joe Gibbs, perdeu o carro. Aí foi aos poucos, voltou pra KN, depois a KN ficou fazendo Starton Park com o Kurt Ski lá, que hoje tem essa Operação 30, que o Josh Wise sempre corre na Cup. E aos poucos ali, quando tinha chance pra competir em provas completas vazias, um bom trabalho, sem classificar os carros. E hoje tem um carro em tempo integral na Cup, né? Já conseguiu um top 10 esse ano e é um exemplo para os pilotos, né? Que conseguem ter carreira profissional mesmo sendo. Não tem dinheiro, né? Não tem como pagar por bons assentos, né, Léo? É verdade, Leão. O Benedetto aí realmente é uma das grandes histórias aí da NASCAR. E o mais interessante, Leão, que eu vejo aí, né, de todas as histórias aí, é quando o cara faz tudo certinho, né? Como ele consegue, talvez não chegar numa equipe gigantesca da NASCAR, né, mas quando o cara vem dando espaço certinho, sem pular a etapa, como ele consegue ganhar um pouco de prestígio, né, Leão? Às vezes que isso não acontece com aquele cara que é fominha, já quer lá da arca, já pular pra Sprint Cup, por exemplo, né, Leão? O Di Benedetto, o Laird Zata, né, engenheiro brasileiro que hoje já foi um dos responsáveis pelo programa de motores da Toyota Next 20 Series, né? Atualmente já está trabalhando com a equipe do Hattori na KN, na Truck Series, está com aquele Truck 81 que o Ryan Truck está competindo de vez em quando. O Zata, lá por 2014, se não me engano, até aquela prova que o Nelsinho ganhou na KN foi pela equipe dele. Ele teve uma equipe ali. E o Di Benedetto foi um dos primeiros pilotos dele. Também o Daniel Soares passou por ali, tinha um apoio da Toyota. E eu nunca conversei com o Zata, né? Mas eu imagino que o Laerte deve ter boas referências do Di Benedetto, porque o Di Benedetto estava saindo ali da Joe Gibbs Racing num momento de crise ainda, né, Léo? Ele estava muito forte naquela época, desceu para KN e ali ele começou a reviravolta na carreira dele. É, foi aí que tudo mudou, né, Léo? Bom, Léo, quem você acha que vence a corrida aí, Léo? Só pra falar o histórico aqui da corrida, quem venceu a corrida desse ano, já aconteceu o ritmo, em abril foi o Dan High Jr., e o ano passado quem venceu a corrida foi o Chase Elliott, Léo. Então, né, Leonardo, Eu vou torcer mesmo pro Alex Bowman vencer, né? Uma vitória pode mudar a carreira dele, né? Vai dar muita moral para ele, até para a equipe, né? Tudo bem que a Junior já tem dois carros confirmados para o ano que vem, né? Do Allgaier e do próprio Garrett Sutter, né? Mas quem sabe uma vitória pode trazer confiança para ele seguir a carreira dele, né? Seja na Júnior, seja numa Ganassa, seja qualquer outra equipe, né? Uma vitória vai marcar bastante a carreira dele. Bom, eu vou apostar no contender e não no, na vitória, que acho que a vitória deve ficar com desses caras aí, né? Ou com o Keselowski, ou com o Kyle Busch, que deve vir fazer aquelas corridas tipo apelão mesmo, né? Pra mim, quem vai ser o melhor colocado vai ser o Justin Allgaier. Ele vai fazer uma boa corrida do Justin Allgaier aí, vai somar ainda mais pontos desse cara aí que vem fazendo um bom trabalho. Esse cara aí eu acho que precisamos ter bons olhos pra ele aí, porque o Justin Allgaier tem potencial e anda-se muito bem. Olhão, falar um pouquinho então agora da Sprint Cup, né? Que vai decidir o Chase aí, vai decidir quem vai, quem fica, né? Quem vai se garantir ou não. Então vai ser uma corrida importante aí, sábado à noite, 8h30 também, mesmo horário da Action Series, né? Olhadinha aqui no entrelist rapidinho aqui. Até o momento, 41 carros inscritos, né? Quem pode ficar de fora? Ryan Brain, Josh Wise, Rich Sorensen, Matt Di Benedetto e o Cole Whiff. Desses 5 aí, né? Um vai para casa ou vai assistir a corrida do Motorhome, porque vai precisar classificar por velocidade, Elião. Então, Leonardo, é meu palpite, né? Eu acredito que o último são duas coisas. Ou é uma prova que acontece de tudo, né? Vários toques, sempre definido ali nas últimas 30, 40 voltas, né? Ou é uma corrida que tem um carro dominante. Nos últimos anos, a gente já vem tendo algumas provas que tem carros por desempenho. Lembro de uma vitória do Keselowski, acho que uns 2 anos atrás, que não teve para ninguém, né? Como também a gente teve uns 2 anos. Eu não sei se foi aquela prova que o Marcos Ambrosio deu um soco no Casey Mears, mas foi uma prova que no final foi o Keselowski, o Logano e o Matt Kenseth, né? E se pegaram na última e penúltima volta, enfim. É, mas eu acho que a vitória deve ficar com o Brad Keselowski, que é um piloto que está muito forte, está bem consistente. Eu acho que esse ano ele está com a cabeça mais no lugar. Eu não estou vendo ele comprando muita briga, né? Se bem que ele andou se pegando com o Monchinho dias atrás, mas eles se pegam agora, mas daqui a pouco estão abraçados juntos, né? Que os dois são amigos, né? Não parece, né? Mas direto a gente vê a imagem dos dois conversando, sorrindo um pro outro, né? São caras que competem até o limite, né, Léo? É, no fundinho, demais, eles, né? no fundinho eles se amam, mas claro que tudo dentro do... precisa ser feito aí dentro do esporte. É, para falar um pouquinho do histórico aqui da corrida, né, temos aí 2 vitórias da Toyota com o Edwards e Kenseth. Tem Chevrolet aí que venceu em 2015 com o Kurt Busch. Temos Ford também venceu. Né, tá bem mescladas as últimas vitórias aí. Mas digamos que a Toyota tem um pouquinho mais de vantagem, né? É, venceu um número maior de corrida. Aí a Chevrolet vem em desvantagem aí, com apenas 3 vitórias. Assim como a Ford também, 3 vitórias. E a Toyota tem um caminhão de vitórias. Então, devido ao histórico até das últimas corridas desse ano, não da, de Richmond, né? Eu penso que as corridas vão estar... essa corrida vai estar bem equilibrada aí. É difícil apontar até um vencedor aí, principalmente com essa necessidade de alguns precisar vencer para avançar para o Chase, né? E tem uns aí que estão apenas cozinhando, tá? Esperando de boa ali, só esperando o Chase começar. Mas eu vou postar no cara da casa, né? O Danny Hamlin, que corre na casa dele. Já teve corrida que ele liderou 396 voltas na última volta, faltando 2 voltas ou 3 voltas, não sei. Acabou estourando o pneu e perdeu a corrida. Então, para mim, o Danny Hamlin vai vencer essa corrida no final aí. E o Chase não vai mudar. Vai classificar quem já está dentro do top 16 aí. Falar um pouquinho aqui dos números de Richmond, né, Léo? Que é sempre interessante falar. Até agora foram 120 corridas disputadas em Richmond, né? A primeira corrida foi em 1953, dia 19 de abril. Vitória do Lee Perry. E a última foi esse ano, agora, em 2016, dia 24 de abril, com vitória do Kyle Edwards. Vitórias largando da pole a última vez foi o Brad Keselowski em 2014. Vitórias largando no top 5 aconteceu 68 vezes, né? E largando no top 10 93 vezes. largando da 21ª posição ou pior. Aconteceu 10 vezes. E o cara que de pior posição largou foi o Clint Boyer em 2008, largou da 31ª posição e venceu a corrida. Voltas lideradas foram 488, Richard Petty em 1970, né? E o piloto que liderou o menor número de voltas foi e venceu a corrida foi o Colton Oils em 59, o Tom Piston em 59 também, né? Foi duas corridas lá, e o Lee Petty em 1953. Os recordes da pista, né? Durante a corrida aí, o recorde era do Dale Dirt em 1997, de 109.047 milhas. O qualifying record é do Jeff Gordon, em 2013, 130.599 milhas, né? E o maior número de voltas lideradas aí, perdão, o maior número de tocas de liderança é 25, empatados em 1991 e 1996. A chegada mais apertada é entre Jeff Gordon e Jeff Burton, em 98, que a chegada foi de 0.051 e maior número de bandeiras amarelas no total de 15 em 2003, 2009 e 2011, né? Um pouquinho aqui da corrida aqui, né? De 2011 a 2016, em Richmond tivemos uma média de 14 tocas de liderança, 7.7 bandeiras amarelas para 51 voltas e a média de bandeira verde, né? Corrida, voltas e bandeira verde aí, de 40 voltas em bandeira verde. Vitórias por montadoras, né? A Chevrolet tem um total de 36, a Ford 29, a Dodge 17, né? A Pontiac 11, a Plymouth são 10 vitórias e a Toyota com 9. Temos aqui outros vencedores com 2 vitórias, né? Que eu não preciso falar porque já nem corre mais. Os donos aí, né, as vitórias por equipes, né, a Pat Enterprise, que nem corre mais também, tem 15 vitórias, a Joe Gibbs tem 11, a Hendrix tem 10 e a Richard Childress tem 9, a Junior Johnson tem 8 e a outras equipes, a Roger Penske, que tem 7 vitórias também. Então vamos encerrando aí a edição número 122, né, quero agradecer o Elhão aí pela sua participação. Como a gente costuma falar aqui no interior, agora é hora da onça beber água, ou agora é hora do poste fazer xixi no cachorro, ou o capim comer a vaca, né? Então, acabando aí, Richmond, é a hora de aquele piloto que estava economizando, aquele piloto estava se resguardando, é hora de colocar tudo na mesa aí, porque tá vindo o Chase, e o Chase agora, meu amigo, é vencer ou morrer, né? Então vai ser interessante esse Chase desse ano aí, né? Tivemos aí 13 vencedores até o momento agora, vamos ver como vai se comportar os pilotos, tivemos muitas novidades aí. Quero ver no Chase quem vai ser o primeiro a vencer, quem vai ser o primeiro a se engajar no podcast TriWide, o site do Big One Brasil, né? Lá que nós hospedamos o nosso podcast, e no Twitter também. Arroba Big One Brasil, arroba Léo Guina, arroba Hélio Underline Lima 42, arroba Pedro Mugart, né? O Diogo Gomes também, se eu não me engano, é arroba Di Underline Gomes, o Lucas Herrera também, arroba Lucas Herrera, tudo junto, né? O Thiago Raposo, o Thiago Santa Rosa, todo mundo aí que tá com a gente aí, sempre participando, sempre nos apoiando aí. Então, pessoal, um forte abraço a todos. Já vem Richmond, chegando Richmond aí pra nós aí, né? Definição do Chase, e vamos nos preparar, comprar um estoque de pipoca, porque a emoção está por vir aí. Pessoal, obrigado, um bom restinho de semana pra vocês e cuide-se bem.